É, todas as manhãs de domingo você tem, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para que você reviva com muita fidelidade a era de ouro do rádio. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em São Paulo e ele é o nosso gentil ouvinte, o senhor Antônio Belarmino, que está conosco nesta manhã e quer reativar a sua memória, ouvindo, em adaptação para o nosso idioma, do José Fortuna, arranjo do Zacarias, para o Trio de Ouro, arranjo vocal do Erivelto Martins, Índia. Emilinha Borba, favorita da Marinha. Emilinha Borba, a rainha do rádio. Emilinha Borba, com seu grande sucesso carnavalesco, em arranjo da Tabajara, do João de Barro, Corre, Corre, Lambretinha. Tudo isto para o nosso gentil ouvinte, que reside na Supercap, senhor Antônio Belarmino, conosco nesta manhã. Ele ainda gostaria de ouvir a primeira gravação do Calbi Peixoto, é. No selo só constava o nome Calbi. Em arranjo do Mário Donato, adaptação também desse musicista Mário Donato, a composição Tudo Lembra Você. Seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste seu olhar. Índia da pele morena, da boca pequena que eu quero beijar. Embora para bem distante, e chegar a hora de dizer adeus, de dizer adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus, Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Thank you. minha que eu vou ver meu bem. Eu vou pôr e a cavalo para visitar vovó. O papai de bicicleta pra ver mamãe, ora veja só. Hoje tudo está mudado, hoje eu tudo se esfriou. E eu tenho uma lambreta para ver o meu amor. Corre, corre, lambretinha pela estrada além. Corre, corre, lambretinha que eu vou ver meu bem. Oi, corre, corre, lambretinha pela estrada além. Corre, corre, lambretinha que eu vou ver meu bem. Frasco de perfume abandonado, meu Deus, não sei porquê. Tudo que vejo lembra você. Num velho disco que me põe saudoso, Bing Crosby faz seu bobobô famoso. Meu Deus, não sei porquê, tudo que ouço lembra você. Você, você, sempre você. Nas mágoas que deixou, você não foi, você ficou. Olhos nos olhos, vão dois namorados, moças vendendo cravos encarnados, um jardim num buquê. Tudo que é bom lembra você. Espera aflita de um telefonema, um encontro, um drink, um táxi, um cinema. A dor que ninguém vê, tudo que é triste lembra você. É, você está conosco nesta manhã de domingo, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. As nossas boas-vindas à mais nova emissora da Rede USP, a Rádio USP de Ribeirão Preto, que está sendo sintonizada em 107,9, na capital do café. Mas vamos nós com música, vamos atender agora... Ele que é advogado, ele que é empresário e reside aqui em São Carlos. Estamos enfocando o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo. Ele é diretor da banca de revistas e jornais do nosso terminal rodoviário e ex-radialista da Rádio Tupi de São Paulo. uma pessoa muito estimada em nossos meios intelectuais e sociais também. Ao Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, nós vamos rodar do João de Barro com Roberto Mesquita em arranjo do maestro Vero, Patinadores. Ainda para ele, empresário e advogado e pessoa ilustre aqui em São Carlos, o Dr. Manuel de Almeida Amaral Diogo, Carlos Galhardo, rei da valsa, cantando em adaptação para o nosso idioma. Arranjo do maestro Nelsinho, adaptação do Juvenal Fernandes, Folhas Mortas. Seus lábios a murmurar doces palavras do verbo amar, mas você partiu sem um adeus. Triste eu fiquei com minha dor. Vejo em sonhos só você, você. flores de outono fazem lembrar eu e você, a luz do luar. Vejo seus lábios a murmurar doces palavras do verbo amar. Mas você partiu sem um adeus, triste eu fiquei com minha dor. Vejo em sonhos só você, você, folhas de outono do amor. Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP de Ribeirão Preto, a mais nova emissora da rede em 107,9. Ô Juninho, vamos ao nosso intervalo, quando na volta aqui estarão a Dama do Encantado Aracy de Almeida, conjunto vocal Quatro Ases e um Coringa e o ditador de sucessos, Del.